Eu fico dois minutos, mas falo de dois dígitos pela direita, chamo só aluno, usando o decimal 9. Prepê. CNE 6212, vento 180 graus, 079, projeto pouso, pista no zero. De pouso, 6212. CNE 6212, na sala 24, tem pista pela direita, chama só um dos anos desse ano. Salvador, buenas, doutor 317, ponto, espera pronto. 317, mantém ponto, espera 210. Mantém ponto, espera 313, Salvador, boa noite, K3258, estabilidade aérea, quero baixar a checagem. 358, QNH 09, confirme baixada travada. Afirmo. 358, 3 pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 grau, 05 baixo. Autorizado, pistão 0, 358, livre pouso, pistão no 0, vento 1, no meio, 0 grau, 04 baixo. Livre pouso da 3858. Salvador, boa noite, Azul 4070, a 2 milhas de estrada, baixado travado. Azul 4070, que vem galo 0 no lado, coxa da aproximação, agora de pista livre. Perdão, pista livre, 4070. No solo 38, livre pista pela direita, chegou solo 121 decimal. Solo 121. Libra direita, 121, nota 3850. Azul 4070, vento no 50 graus 049, livre pouso, pista 10. Livre pouso, Azul 4070. K3137, pouso pulso do Embraer do Azul, ali mantém pista 10. Tente, pouso o Embraer do Azul, ali mantém, tá, beleza, 1037. 4070, no solo 40, veículos pela direita, chame solo 120, decimal 9. 209 à direita, 4070. Tanto 3137, decolagem pistão no zero, vento no 40 graus, 049. Autorizado, decolagem pistão no zero, tanto 3137. Boa noite, Autor 3297.0.0. Confirme para a torre. Mantenha o ponto de parada 1-0. Torre, Salvador, muito boa noite. Pela 3662, participação em Sierra estabilizado, agora no pista livre. Pela 3662, quem negar 1-0, 1-9, continua a aproximação. Agora de pista livre. Agora no livro, pela 3662. Riposo, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Riposo, não no zero, tá 3662. Tá 3137, decolar 242, chegou controle 20, decimal 8. 308, boa. Tá 3603, na escuta? Tá 3603, na escuta? Tá 3603 na escuta? Tá 3603 na escuta, prossiga. Por isso a gente tá com você um pouco mais à frente pra liberar a passagem pra aeronave da mesma companhia ingressar no gate. Vai prosseguir, tá 3603. Tá 3897, qual é o pulso do Airbus da mesma companhia de manter pistão 0? Tá 3662 no solo as 44, veio pista pela direita e chame solo 1-2-9. Veio pra direita, solo 1-2-9, obrigado. Tá 3897, 30 decolagem, pistão no 0, vento no 70, tá 05 macho. 3603, tá pronto no posto de Lima 0. Lima, tempestão 0, tá 3603. Lima, tempestão 3603. T603, autorizado decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 059. Decolagem no zero, da 3603, iniciando. Decolado 4 palmas, controle 208. 208, 3. 603.